E agora, amigo ouvinte, aqui estão os célebres irmãos Fanfifonha, a dupla mais conhecida da rua em que eles moram. Vai apresentar um violento número do seu variado repertório. Palmas aqui para os gajos, mas palminhas. Obrigado. Ô, Carpique, como achou? Tá bom? Tá bom, bem, obrigado. O senhor já conhece aqui o meu irmão? Não, senhor, ainda não tive este prazer. É esse jeito aqui, vem cá. Ah, muito prazer. É. O prazer é todo meu. Ah, é. Meu amigo, o senhor é irmão dele, né? É, e como senhor. É o seu nome, meu amigo? O meu nome? É. O meu nome é senhor Severino. Severino? Ah, o senhor é que é o Severino? Não, Severino. Meu nome é Romano Severino. Ah, Zeferino. Que Zeferino? O senhor não entende nada, a fofinha fica velho, porque a gente não fala. Oh, pode dizer, deixa que eu explico pra ele. Senhor, vem, aí, o nome dele. Ele não vai entender também de quatro. Cala a boca aí, rapaz, eu vou falar com ele. Mas a gente não vai entender porque os lados do Tchatupim falou por quem? Tá certo, mas eu vou te mandar. Peraí. Então, se você chega, você não vai entender. Eu já disse pra ele, você é referindo. Você aí, puxa! Ele quer saber o teu nome, tá entendendo? Sim. Eu vou dizer pra ele. Já tá claro que é teu nome, porque você custa em falar as coisas. Senhor Spique. Por isso, tu desculpa esse negócio. Não, não há nada, não posso explicar a vontade. O que acontece é o seguinte, eu não estou muito digitado, eu estou falando com o senhor. O senhor vem digitado e não vai dizer, não é? Sim, é verdade. Mas o nome... Qual é o nome afinal do rapaz? Nome dele? É. O nome dele é Zeferino. Como é? Zeferino. Ah... Entendeu? Nada. Nem eu, nem... Você entendeu, Otelo, alguma coisa? Eu não entendi nada. Só explica outra vez, devagar. Puxa, mas que gente, vem com isso. Rapaz, vamos lá. Demônio, eu faz o sonho. Faz o sonho. É. Se morrer, ele está rompendo a mão. Eu vou cantar pra você. O pinto é pequenino, mas foi ele quem ganhou. Tá certo, Então, então vamos lá. Vou ver o nome agora. Muito bem, palmas para eles aqui, formidável. Sim, senhor, mas palminhas. O senhor quer que a gente repita o nome? Não, obrigado. Não precisa repetir. Não, eu estou falando que outro dia nós repetimos esse nome 245 vezes. 245 vezes? É. O pessoal queria aprender a letra, tá? Aí eles queriam aprender. E aprenderam? Aprenderam nada. Gente, cabeça dura. E o senhor é fácil. Eu não sei falar. Não, mas ninguém fala. Ninguém tem o mundo igual. Não, mas ninguém tem o mundo igual. É verdade. É facílimo, facílimo. Facílimo. Quer ver, o senhor nem sabe também nada, quer ver? Eu? É. Bem, eu só sei aquele pedaço que diz aqui, é com tamanho de fominho. Aprendeu, hein? Estou gostando de ver sua profissão. Ah, obrigado.